Ótima enfiada de bola para Alex, ele é habilidoso. Botou na frente, perna esquerda, bateu. Gol! Do primeiro tempo, habilidoso, matou no peito, limpou a jogada, olha o lançamento do Zinho, ajeita no peito o menino Alex, vai pra cima do Berizzo, abriu o espaço, partiu a bomba na perna esquerda, não deu pro Bonano, ele saiu pro abraço. 1 para o Palmeiras, 0 para o River Plate, 17 apenas no primeiro tempo e já está tudo igual no confronto Palmeiras e River Plate.